Boa tarde. Há bastante tempo que eu não venho nessa roupagem. Vou levantar, porque assim fica melhor. Até para que eu possa olhar para cada um de vocês. Tudo bem? Isso é bom. Eu já estava aqui, olhando. Sei que muitos estão nos seus afazeres, trabalhando, outros lá embaixo, alguns ainda aqui. Mas nós vamos conversar um pouquinho e depois aqueles que não puderam está presente. Eles irão assistir bastante tempo que a gente não se vê e que eu não venho conversar com você. Tive que aguardar um pouquinho, esperar que ela passasse pelo seu aprendizado, pelo seu processo, pelo seu amadurecimento. Mas cada um de vocês e cada um que passar pelo aprendizado de vocês, pelo amadurecimento, tenho em mente que eu sempre estarei presente em cada um deles. Sempre. Ainda mais tendo a função que eu tenho. Vocês não buscam pela sabedoria? Eis-me aqui. Vocês não pedem pela sabedoria? Eis-me aqui. Eis-me aqui manifestada, presente, através desse instrumento, porém presente para aqueles que a buscam. Porque eu faço parte de cada um de vocês. Porque assim como vocês vieram de Deus, eu também vim. Faço parte de Deus. Porém, só me acham aqueles que olham para dentro. Aqueles que me buscam. Buscando a sua essência. Buscando o aprimoramento de si mesmo. Estou em todo lugar. Porque o que pode ser feito sem a sabedoria? O que pode ser realizado sem a sabedoria? Tudo que vocês olham, até a roupa que vocês utilizam com sabedoria, elas foram confeccionadas. Por isso eu estou em tudo. Por isso eu estou em todo lugar, em toda parte. Na física, na matemática, na geometria, na religião, nos conhecimentos, nos acessos, nos livros que vocês adquirem para ler. Ali eu estou. E hoje venho aqui para que vocês entendam verdadeiramente o que é a sabedoria. A sabedoria manifestada através deste canal, através desse instrumento, assim como a sabedoria se fez carne. Entendam que cada um de vocês fazem parte da sabedoria, porque vocês foram criados com sabedoria e pela sabedoria que vem de Deus, que vem da fonte. Essa sou eu. E como vocês vão encontrar? Ao mesmo tempo que eu posso ser explicada por filosofias, por ensinamentos, mas a explicação do que é a sabedoria é totalmente diferente da sabedoria em essência. E a sabedoria em essência, ela vive dentro de cada um de vós. E como acessar essa sabedoria? Muitos que buscam olham para fora, sendo que ela em essência está dentro. Então, por que olhar para fora? A sabedoria, ela caminha com muitos atributos. Sem a sabedoria, o que pode ser realizado? Sem sabedoria, o que pode ser feito? Mas como vocês utilizam a sabedoria quando a encontram? O que vocês fazem com ela? Já se perguntaram isso? Já pararam para pensar sobre isso? O que vocês fazem com a sabedoria? Como vocês a utilizam quando vocês a acessam? Ela é abundante. E o que vocês fazem com essa abundância? Quero que vocês pensem sobre isso. Eu necessito e compartilho. Pensaram sobre isso? Esse tempo que eu dei para vocês foi o tempo suficiente pela minha sabedoria. Mas já pararam para pensar que a sabedoria, ela é tão sábia no que ela faz, que vocês têm toda a eternidade para pensar sobre isso? E vocês têm esse momento de agora, essa encarnação, para pensar sobre isso? Porque o pouco tempo que eu dei, muitos podem ter pensado, não pensei o suficiente. Por isso eu perguntei, como vocês utilizam a sabedoria? Pararam para pensar, usando a sabedoria, que vocês têm toda a eternidade? Que vocês têm cada dia dessa encarnação. Assim se utiliza a sabedoria. E esse é um dos aspectos da utilização dela. Porque ela pode ser utilizada em muitos aspectos. Na sabedoria, e com a sabedoria, vocês foram formados no útero. Eu formei vocês. Eu participei da sua formação. Eu participei da formação de seus espíritos. Eu participei da formação desse planeta, de muitos planetas, deste universo, de todos os seres que há, galáxias, nebulosas, estrelas, vidas espirituais, vidas de outras dimensões, Sol, a Lua, assim eu estive presente desde antes da fundação deste mundo. Desde antes da fundação deste planeta, eu sou o que eu sou. A sabedoria infinita que sempre existiu, que foi, que é e sempre será. Estou presente em cada incorporação, estou presente em cada canalização, estou presente em cada manifestação, em cada mensagem. Estou presente em cada energia. Entendem agora o que é a sabedoria? Entende agora que a sabedoria é Deus e Deus é a sabedoria? Porque quantos a buscam sem ao menos saber quem eu sou, sem ao menos saber quem é a sabedoria? O que ela é? Para ficar mais compreensível, a sabedoria ela é um dos atributos de Deus. Me chamo Detsu. Aqui para vocês. Esse é o nome mais próximo do que eu posso dizer, porque o meu nome, realmente o nome da sabedoria para o entendimento de vocês, ele seria incompreensível pelo som que vocês não conseguiriam pronunciar e pelo entendimento que ainda na fase evolutiva que seus espíritos se encontram neste corpo, não conseguiria entender. Então, o mais próximo que eu pude chegar, Detsu. Vim deixar essa mensagem, trazer essa pequena mensagem, apenas para que vocês saibam a partir de agora e passem a pensar e a entender que a sabedoria ela está dentro de cada um de vocês, assim como ela participa de toda a criação e participa da vida de vocês. Só esperando. Um momento que com consciência vocês irão acessá-la. Vou repetir um momento. Que com consciência vocês irão acessá-la. Deus abençoe, nós abençoamos. A cada um de vocês. Gratidão.